num distrito policial foi entrando um garotinho, acompanhado de um soldado segurando seu bracinho. Maltrapilho e Franzininho chorava muito assustado. Pra prestar depoimento foi posto frente ao delegado. O doutor com olhar severo ao menino perguntou o que foi seu trombadinha que desta vez aprontou. Num misto de medo e vergonha, sem olhar pro delegado, com a pontinha suja da camisa enxugou o rostinho molhado. Depois disse seu doutor, o senhor me deixa contar como vivo aí na rua e porque tenho que roubar. Peço licença pra contar a minha história. Não tem beleza nem glória, é feita de desamor. Seria bom que isso fosse diferente. Gostaria de ser gente como o senhor, seu doutor. Mas eu não posso frequentar nenhuma escola, pois nem o nome me deram quando nasci. Sou rejeitado pelos órgãos competentes. Se tive pai e mãe, eu nunca os conheci. Serei aqui neste mundo perdido, certamente um bandido, se eu conseguir crescer. Acho difícil, pois já sou um delinquente. Com 8 anos somente roubo pra sobreviver. Sou conhecido como menino de rua. Eu sou história de uma sociedade vil. Sou um produto no mercado rejeitado, que impiedosamente o mundo produziu. São tantas noites em que durmo no relento, nas escadas de um templo, cama faço então ali. Tamanho luxo numa casa de concreto, quando o investimento certo seria um lugar pra mim. Mas não me querem, sou criança rejeitada, um pesadelo para a sociedade aqui. Religião pura não são templos suntuosos, mas é cuidar do Cristo que reside em mim. É bem difícil viver sem lar, sem amor, se eu roubo seu doutor, porque preciso comer. Morro de inveja quando outras crianças vejo, bem educadas desejo igualmente a elas ser. Já que não pude ter um lar aqui na terra, somente Deus pode meu caso resolver. Eu vou pedir pra que Ele me dê lá no céu se acaso eu merecer.